Tô 96, informação Bravo, ajuste no 014, pronto, cópia. Pronto. Gol no 896 para João Pessoa, nível 370 autorizado, via Privisco 58, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Pouca, transição Caju. Controle Salvador 120.8, aciona 5160, gol no 896. 370 para João Pessoa, decola na Caju. Correto, chame para posicionamento, gol no 896. Tomará. Salvador, boa noite, tá? 3, 1, 7, 0, estabilizado, ILS X-Ray, trem baixo travado. Então, 3, 1, 7, 0, livre pouso, pistão no 0, vento 0,8, 0 graus, 0,8 nós. Livre pouso no 0, tá? 3, 1, 7, 0. Salvador, o gol 994, está pronto para prosseguir em treinamento no 23. Autorizado, posicionamento para táxi, gol no 994. Gol, 1606, aguarde cobra, Campina Grande. Aguarde, tá bravo. Então 3170, solo aos 38, livrando a direita, táxi Alfa, Juliette, gate 07. Livra a direita, Alfa, Juliette, para o 07, tá 3178. O gol no 606, cópia? Pronto. Gol no 606 para Campina Grande, autorizado, nível 390, via Aperzolono 0 até Neuma, pós-direto, Recola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, na saída Puca, transição Zipar. Controle Salvador 120, décima 8, aciona 5161, no gol no 606. Autorizado Campina Grande, nível 390, abrindo no 1-0, atendeu uma pós direta. Decolando a 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, Zipar. 1208 ao controle, 5161, o transponder, gol no 606. Gol no 606, correto, chame para pushback, chamamento. Chamará. Gol no 994, pronto para o táxi, estamos com 124 a bordo, autonomia 2 horas e 15, alterna Salvador. Gol no 994, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1-0-1-3. Índia Alfa, no ponto de espera, informará pronto, 1-0-1-3, gol no 994. Salvador, gol no 606, porta 15 para posicionamento. Gol no 606, no 05, autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, no 606. Gol no 994, linha de cola sem parada. Salvador Tower, good morning, Webjet 6746, final approach 2110. Good morning, Webjet 6746, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Clear to land runway 10, 6746. Aerotaxi voo 1606 com 60 a bordo. Tempo 4 horas e 43, alternativa Fortaleza. Voo 1606, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013. Pátio Uno, Índia Alfa, ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1013, voo 1606. Webjet 6746, Solo 46, livrando à direita, táxi Alfa, mantém antes da Taxi Juliette. Alfa de Juliette. Torre Salvador, tá 3520, passou o externo, baixado para baixo. Então 3520, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 08 nós. Livre pouso, captura no zero, tá 3520. Voo 994, visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ali mantém no zero, voo 994. Juliette, Objeto 1746. Objeto 1746, graças a Deus, Juliette, gate 02. Juliette para 2, 1746. Voo 1896, tráfego da Webjet agora passando a retaguarda. Coordenando que pediu só o trem de céu, seu pushback para a passagem. Chame para o táxi, 1896. Então 3520, solo 50, táxi Alfa, Juliette, gate 08. Alfa, Juliette, gate 08, tá 3520. Voo 1994, livre decolagem, vento 080 graus, 10 nós. Livre decolagem, voo 1994. Vou no 606, ali mantendo zero. Vou manter no zero, 606. Como 994, decola 52, controle 120.8, bom dia. 208, bono 994, bom dia, obrigado. Está com 143 a bordo, alternando Fortaleza com 2h40 de autonomia. Voo 896, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste no 03. Índia Alfa, ponto de espera, reportará pronto. Decolagem, vento 080 graus, 08 nós. Decolagem, pressão na 0, voa na 06. Ali mantenho no zero. 1606, decola 55, controle 120.8, bom dia. 208, obrigado, até a volta, 1606. 896, livre decolagem, vento 070 graus, 102. Livre decolagem, então, 896, decola 58, controle 120, 8, bom dia. 208, obrigado, bom dia.